Salvador, bom dia, Golomeia 06, decolou na Puca. Boa, sobe 350, vigilância, Golomeia 06. 350, Golomeia 06. Realizado o pouso, pista 10, 070 graus, 109, 3170. Repouso 110, até 3170. Hoje o TAN 3520, TAN 3170, no solo 06, libera a direita, Alfa Kilo, ingressa pátio 3, após táxi via pátio 3, posição 7, pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, posição 1, é isso? Posição 7, confirmando, pátio 1. Posição 7 na pátio 1, ok. TAN 3520, cópia. TAN 3520, pronto para cópia. 190 para Aracaju, decolagem da Uno 0 esquerda, Puca, Aracaju, Uno 19, decimal 8, 5426. Autorizado, Aracaju, Uno 190, Puca, Aracaju, decola da Uno 0, curva esquerda, controle 19, decimal 8, transponder 5426, da 3520. Chão pronto, puxa o acionamento. 06, Recife agora, Uno 2685, alternando no 2545. Uno 2685, Uno 2545, Uno 606. Salvador, o 3520, puxa funcionamento, gate 11, Uno 1. 520 chamou para push. Afirmo, puxa funcionamento no gate Uno 1. Autorizado, informo que a transmissão está muito ruim, está clareza 1. Agora clareza 5. Nova Salvador, o TAN 3520 para o táxi. Com 70 a bordo, alterna Recife, 3 horas e 10 de autonomia. Recife, 3 e 10, 70. Ponto espera, chame pronto, 1013 o ajuste, 3520. No ponto espera, vai chamar pronto, TAN 3520. Torre, o TAN 3520, pronto no ponto de espera da 10. Autorizado, a linha de decolagem 070 graus com 8 nós, 3520. Autorizado, a linha de decolagem da 10, 3520. Torre Salvador, muito bom dia, sou 4062. Passa 220 para 150, sentido a Bravo. Bom dia, autorizado voar ITAP, desce para 2013, reporta estabilizado no ILS, azul 4062. ITAP 2013, reportará, azul 4062. 3520 aos 23198, bom. 2198, obrigado, bom dia. Controle, boa noite, OTAN 3520, transfere os 2000 pés na PUCA. PUCA, Aracaju, sobe 190, vigilância 3520. 190, vigilância 3520. Recife, 1-2-6-8-5, alternando 1-2-5-4-5-3-5-2-0. 4062, autorizado LS, estabilizar a torre 1186. Livre LS, estabilizar o torre 186, azul 4062. Oi, Salvador, bom dia, azul 4062, estabilizando a final LS. Azul, boa noite. Autorizado pouso pista 10, ajuste 1013, vento 080 com 10. Livre pouso na 1-0, 1013, azul 4062.